porque tinha que ser assim, porque tinha que ser assim. Ah, eu só sei que é Deus quem cuida de mim, Ele tá cuidando de sentimentos ficam e danificam tudo. Crianças crescem, brincam num tempo cinza escuro. Ninguém merece, adultos se tornam mudos, com olhares tristes se compadecem, surtos. Tudo sai de Deus e pra Ele um dia volta. Feliz aquele que não se revolta, nem fecha a porta. Pulsações fortes em nossos corações, as fotos estão guardadas junto com as gravações. Sinto tanta saudade de você, é sério, dos maus e bons momentos, tempos que não voltam mais. E devido às suas ações boas, só no seu critério trouxe a consequência da frase "descanse em paz". É, às vezes eu sonho contigo, então logo acordo e percebo sua ausência. A perda é algo que não entendo, não consigo. Já sinto saudades da nossa vivência. Ah, eu não sei porque tinha que ser assim, porque tinha que ser assim. Ah, eu só sei, é Deus quem cuida de mim, Ele tá cuidando de mim. Um susto pra família em uma só ligação. Quanto custo pra avisar parentes, gente indo vão. No dia todo mundo tudo junto dando a mão. Abraços de quem tinha pouco ou muito laço de irmão. Certidões, dois dias de descanso pra respiro. Doações das roupas, bens, choro, quanto castigo. Sofrimento imenso, cê é louco, que é isso? Eu necessito do consolo do Santo Espírito. Tanta saudade eu senti, senti, tá difícil viver. Mas sei que agora você tá bem, e um dia ainda sei que vou te ver. Eu quero acreditar assim, que Deus tá cuidando tão bem, bem melhor do que eu podia fazer. Porque tinha que ser assim, porque tinha que ser assim. Ah, eu só sei que é Deus quem cuida de mim, Ele tá cuidando de mim. E se todos se amassem como se não tivesse amanhã, dissessem "mas eu te amo" pros pais, filhos, irmã. Ai, se eu pudesse, voltaria no tempo fácil, distribuiria mais flores, muitos abraços. A vida é curta, preciso ser alguém melhor. Cada dia que passa é menos um e só. E o pior é que as pessoas se arrependem, só depois que perdem, é só depois que sentem. Porque tinha que ser assim, porque tinha que ser assim. Ah, eu só sei que é Deus quem cuida de mim, Ele tá cuidando de mim.